who will not sing. You must be playing with your own ding-a-ling. Oh, my ding-a-ling, my ding-a-ling. Come on now, come on now. Everybody sing. Now, my ding, oh, my ding. I want to play with my ding-a-ling. O Daniel está aqui entre nós, o Daniel Pereira, e desta vez ele não nos traz o desporto, desta vez traz um assunto também importante e muito sério, que é a questão da deficiência na nossa sociedade. Como é que a nossa sociedade encara a deficiência, a pessoa portadora com deficiência, e como é que a pessoa portadora com deficiência se integra na sociedade? Daniel, tu já tens alguma percepção da realidade, porque já estás integrado na sociedade há uma série de anos, já frequentaste a escola, agora estás a frequentar uma instituição que acolhe sobretudo pessoas com deficiência. Como é que tu vês esta situação? No meu caso, as pessoas aceitam. Sim. Pelo menos. Nunca te sentiste alvo de discriminação? Não. Sentiste sempre colaboração? Sim, muita colaboração. Na escola que frequentaste até o ano passado, até fazeres o 12º ano. E agora? Mas tu agora estás com outras pessoas que também são diferentes. Sim, também aceitam. Sim. O facto de eu estar assim. E tu achas que a sociedade no geral aceita bem a pessoa com deficiência ou nem por isso? Alguns casos. Alguns casos de discriminação? Sim. Ou que as pessoas, por se terem alguma limitação, por exemplo, ou serem visuais, ou serem surdos, ou terem que andar numa cadeira de rodas, ou outra limitação qualquer, isso muitas vezes é um handicap para essas pessoas se integrarem devidamente, para exercerem uma profissão, por exemplo? Principalmente para exercerem a profissão. Sim. Para exercerem a profissão. E até na escola e. A plena integração. Sim. Há pessoas com deficiência como a minha que não podem, em alguns casos, seguir a universidade. Que é o meu caso, por exemplo. Sim. Pedro, a tua opinião, como é que tu achas que a sociedade encara a pessoa com deficiência? Aceita-a? Discrimina? Eu acho que atualmente, na maior parte dos casos, já não existe esta discriminação que existia talvez há 20, 30 anos atrás. Depende qual também o seu nível de deficiência e tudo. Há pessoas que ainda olham um bocado de lado, por exemplo, com pessoas com síndrome de Down. Mas eu acho que na sua maior parte, uma pessoa deficiente atualmente consegue e pode inserir-se bem numa sociedade. E essa também é a tua opinião, Micael? Bom, eu acho que não ocorre muita discriminação já, mas o que é verdade é que também nem sempre as pessoas pensam muito nisso. Vemos isso, por exemplo, quando pessoas normais ocupam os lugares que são destinados a deficientes, ou em caixas de supermercado não dão prioridade aos mesmos, ou até mesmo quando desenhamos uma obra em que prejudicamos as acessibilidades em detrimento de um design inovador ou de detrimento de questões estéticas. Exato. Muitas vezes o Daniel já lhe aconteceu isso, queria entrar em determinados espaços e não consegue porque não há acessibilidade. Inês, qual é a tua opinião? Eu acho que por um lado sim, sofre um pouco de discriminação, mas não, em certos momentos não tanto. Digamos que, por exemplo, o Daniel andou na nossa escola e ninguém achava estranho ver o Daniel. Já estava da gente habituada, da gente conhecia o Daniel, era muito popular, vá. E pronto, nós estávamos todos habituados, mas se, por exemplo, uma pessoa que não estiver habituada e nunca tiver assim convivido com ninguém deficiente, não saber as coisas, digamos, por exemplo, uma pessoa que nunca souber quais são as dificuldades de não conseguir subir uma escada, de não conseguir passar de um sítio para o outro tão simples, mas não, simplesmente não conseguir. Exatamente. Acho que nunca vai dar o devido valor às pessoas que passam por isso. E até há bocado te lembraste daquele exemplo de alguém que se fez passar por um invisual. Exatamente. Para testar a honestidade das pessoas. E a solidariedade, até, porque ele pedia para lhe destrocarem. Uma nota de 5 euros, só que em vez de ele ter uma nota de 5 euros na mão, tinha uma nota de 50. E a maior parte das pessoas destrocava-lhe a nota de 5 e não lhe dizia que aquilo não era uma nota de 5. E aproveitavam-se da situação. Aproveitavam-se da situação, exatamente. Pois, isso é bem demonstrativo do que acontece. Tu estavas a dizer que o Daniel era popular na nossa escola, eu concordo, até porque o Daniel é uma pessoa simpática, afável e que se relacionava bem com toda a gente. mas não partilho completamente da tua opinião, porque eu muitas vezes via os colegas da turma, porque assim, não é por mal, como nós costumamos dizer, a verdade é que cada um tinha os seus interesses e o seu grupo de amigos, e muitas vezes esqueciam-se que o Daniel estava lá. Por exemplo, tarefa tão simples como algum aluno tinha que entrar e desviar uma cadeira para colocarmos a cadeira do Daniel, e às vezes esqueciam-se, era preciso chamar-lhes a atenção. Alguém tinha que ajudar o Daniel a tirar o caderno e o livro da pasta, e muitas vezes também se esqueciam, a tirar e a pôr. Gestos tão simples, mas que eles, na sua vontade de entrar rapidamente na sala de aula e ou de sair, muitas vezes esqueciam destas pequenas tarefas. Cá fora, muitas vezes, eu vi o Daniel com outro grupo de amigos que não da turma. Lá está, não vamos chamar se calhar a isto de discriminação ou marginalização, mas é não perceber que o outro que está ao nosso lado é diferente de nós e se calhar precisa mais do que os outros de uma palavra de conforto. Não temos que ser amigos de todas estas pessoas, porque isto, a amizade, tem a ver com muitos fatores, mas se calhar estas pessoas precisam um bocadinho mais de atenção da nossa parte, e quantas vezes nos esquecemos disso. Inserir completamente na sociedade, nós sabemos que não estão, porque nós sabemos que há muito desemprego no nosso país, e não é só no nosso país, em quase todos os países da Europa, e sabemos que as pessoas com deficiência têm muito mais dificuldade em encontrar trabalho, em que esse trabalho seja devidamente remunerado. É claro que, se nós olharmos para trás, nós melhorámos imenso. Eu não sei se vocês têm a noção, mas, por exemplo, a geração dos vossos pais e avós escondia os deficientes. Há casos impressionantes descritos de gente que ainda está viva hoje, que tem 60 e 70 anos, e que quando nasciam deficientes, a família tinha vergonha e tendia a esconder o deficiente. Muitas vezes os deficientes, há casos impressionantes de gente que foi escondida a vida toda, que foi enjaulada, literalmente enjaulada. Porque eram caracterizados como a maldição de Deus. Certo, porque era ali, aquela família sentia-se diferente das outras. Havia pais que nunca aceitavam a deficiência dos filhos e, portanto, que pretendiam escondê-la da sociedade. Houve, inclusivamente, deficientes que aqui há umas décadas atrás foram descobertos que viveram toda a vida como se animais fossem. Porque era a própria família. Hoje percebemos o contrário, a própria família dá a escola, a integração, a lei exige a integração destes indivíduos na sociedade e começa logo por integração na escola. Isto de falarmos da integração da pessoa com deficiência na escola, tem muito que se lhe diga, porque vocês sabem que há graus de deficiência que têm que estar em escolas próprias. E nós temos aqui uma Oliveira, como em quase todas os conselhos há. São casos mais complicados que não podem, por exemplo, estar na escola com os ditos normais. Mas há outros que podem estar. Agora, depois, há muitas vezes para nós que não temos até conhecimentos para lidar com estes jovens. Há pouco eu estava a falar do síndrome de Down, ou até outras limitações, por exemplo, visuais. Eu já tive um aluno invisual e devo-vos dizer que não era fácil lidar com ele, até porque ele era um jovem muito revoltado com a sua deficiência, ao contrário do Daniel, que eu sempre cito como um exemplo de alguém que, apesar de todos os aspectos negativos que a vida lhe deu, consegue ultrapassar tudo isso, ter sempre uma postura muito positiva, está sempre bem disposto, gosta imenso de fazer visitas de estudo, gostava de colaborar nas atividades, está sempre disponível, quis logo participar no clube de rádio. Claro que ele tem limitações para chegar cá, todos percebemos isso, ele precisa de alguém que o venha trazer e de alguém que o venha buscar, ao contrário de vocês, que podem vir por meios próprios, inclusivamente a pé desde a escola. O Daniel tem que contar com essa colaboração por parte dos pais, o ano passado era por parte dos bombeiros voluntários que o transportavam para a escola, assim, mas não é... Fizemos um grande caminho, fizemos, em termos sociais e cá em Portugal, mas não vamos pensar que isto é um mar de rosas e que os deficientes têm a vida perfeitamente igual à nossa, porque dizer isto é uma mentira, não têm. Portanto, esta é uma deixa que deixamos aqui para os ouvintes refletirem e para perceberem que quando temos pessoas com deficiência, e qualquer um de nós se pode a qualquer momento tornar uma pessoa com deficiência. Basta uma doença ou um acidente e nós deixamos de ser os ditos normais para passarmos a ter uma deficiência. Ninguém está livre, não é? Portanto, convém também olhar para o outro, ser solidário e prestar alguma ajuda sempre que seja necessário. E integrá-lo na sociedade, fazer-lhe perceber que eles não são um estorvo, que eles são pessoas como as outras e têm tantos direitos como as outras. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Ficamos agora com Nós e os Animais e com Inês Brás. Torneio de ténis utiliza cães abandonados como apanha-bolas. Ao todo, existem 6 animais a ajudar. Dexter, Ovelha e Pretinha são os nomes de 3 cães que têm vindo a trabalhar no torneio de ténis em São Paulo, no Brasil. Para além destes, existem outros cães ao abandono, que estão naquele espaço como apanha-bolas. O objetivo é que os animais mostrem as suas habilidades, de forma que possam vir a cativar possíveis donos. De acordo com o ABC, os animais já foram utilizados antes do encontro das meias finais do torneio em que o português João Sousa defrontou o espanhol Alberto Ramos Vinolas. O que queremos mostrar é que estes animais, independentemente da sua história de abandono e da sua idade, podem converter-se em grandes companheiros para os seus novos donos, disse uma fonte da empresa responsável pela iniciativa, Premier Pet. Esta empresa baseou-se na edição do ano passado, que também abordou esta iniciativa e conseguiu com que 4 dos animais encontrassem um novo lar. Ora, aqui está um bom exemplo do que os humanos também podem fazer pelos animais, cães abandonados que estão a ser recuperados e possivelmente a encontrarem um novo dono. Muito bem, é nesta senda que nós dizemos sempre, Inês. Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. 100.2 Oliveira do Hospital. Então ficamos agora com o Mundo Automóvel e com o Miquel Nunes. Esta semana com a notícia de que um anúncio do novo Volkswagen Arteon foi filmado em Portugal, com uma notícia que põe Portugal em destaque. Portugal foi mais uma vez o país eleito para a produção de conteúdos publicitários para um automóvel. Desta vez foi o novo Volkswagen Arteon, a usar o nosso país como pano de fundo. Apresentada em Genebra ao longo deste mês, mas filmada em Portugal. A marca alemã escolheu as ruas de Lisboa para produzir os conteúdos publicitários que vão promover o Arteon nos próximos meses. Uma escolha cada vez mais comum entre as marcas de automóveis. O clima, as paisagens, a localização, a qualidade das nossas unidades hoteleiras são os motivos que mais vezes são apontados para escolher Portugal em detrimento de outros destinos. De recordar que o novo Volkswagen Arteon chega ao mercado nacional em junho, com preços com começar nos 43 mil euros na versão equipada com a nova joia da coroa do gigante alemão, o motor 1500 TSI. Bom, realmente Portugal em destaque para as marcas de automóveis e para o mercado. Muito bem, e isso é não só expor o nosso país, dar-lhe visibilidade, mas também é na parte económica, porque tudo isso traz dinheiro para o nosso país também. Exatamente. Que é ótimo. Então ainda temos outras notícias interessantes? Sim, a notícia de que Volvo Cars foi distinguida pela sua ética corporativa. A Volvo Cars recebeu a distinção 2017 World's Most Ethical Company, um galardão atribuído pelo Ethisphere Institute, um organismo com vasta experiência na definição e avaliação das melhores práticas éticas em ambiente corporativo. A Ethisphere reconhece as empresas que obtêm as maiores classificações através do programa World's Most Ethical Companies. Este ano a Volvo foi uma delas. Estou bastante orgulhoso por termos sido reconhecidos como uma das empresas mais éticas do mundo. A responsabilidade nos negócios é uma parte fundamental da herança da Volvo e que está perfeitamente enraizada na nossa cultura corporativa. Uma abordagem ética deve ser entendida não somente como a coisa mais acertada a fazer, mas também como aquela capaz de acrescentar valor financeiro à empresa, disse Håkan Samuelsson, presidente e CEO da Volvo. A Volvo tem um programa de ética e conformidade cujos objetivos são prevenir e mitigar um conjunto de riscos éticos e legais que cobre as mais diversas áreas, onde se incluem a corrupção, os direitos humanos, as leis da concorrência, o controle da exportação e a proteção de dados. O programa inclui um código de conduta baseado em convenções e normas internacionais, que pretende fornecer as guias orientadoras das ações, quer dos colaboradores, quer dos parceiros de negócio. Muito bem. E agora ficamos com as notícias dos campeonatos. Dan destaca 2 portugueses, Barbosa e Albuquerque, que ficaram em segundo lugar em Sebring. Apesar de terem chegado a liderar a prova de resistência norte-americana, a equipa não conseguiu acompanhar o ritmo da equipa vencedora. Nas 12 horas de Sebring, a segunda prova do IMSA Sports Car, João Barbosa, Filipe Albuquerque e Christian Fittipaldi não foram além do segundo lugar. A equipa Action Express Racing voltou a repetir o resultado da jornada inaugural em Daytona, que na altura foi aqui também relatado na rádio, o segundo lugar também conquistado pelos portugueses nessa primeira prova. Os comandos do Cadillac DPI número 5, a equipa não conseguiu segurar a liderança, perdendo para Ricky Taylor, que venceu com 13,61 segundos de vantagem. Para os nossos ouvintes mais atentos a este tipo de esporte de provas de resistência, de relembrar que a próxima prova, Bubba Borgers Sports Car Grand Prix, será a 7 e 8 de Abril em Long Beach. Bem, vamos ficar atentos. Rádio Boa Nova. E de seguida vamos ao cinema com o Pedro Oliveira. Pé Para hoje, convido os senhores ouvintes a irem ver o filme A Bela e o Monstro. A Bela e o Monstro é uma adaptação em imagem real do clássico de animação. Esta versão moderniza as personagens clássicas para um público contemporâneo, mantendo-se fiel à música original e atualizando a banda sonora com novas canções. A Bela e o Monstro é sobre a fantástica história de Bela, uma jovem brilhante, bonita e independente, que é aprisionada por um monstro no seu castelo. Apesar dos seus receios, torna-se amiga dos empregados encantados do castelo e consegue ver para além do terrível exterior do monstro quando começa a conhecer a alma e o coração do verdadeiro príncipe que vive no seu interior. Poderá ver esse filme nos cinemas mais perto de si. Hello, you can talk. Well, of course he can talk. Hello, pleased to meet you. The master's not as terrible as he appears. Right. E agora vamos para uma sugestão de leitura, desta vez com a Inês Brás. Desta vez, a Sofia sugere o livro As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Na década de 1930, as grandes planícies do Texas e do Oklahoma foram assoladas por centenas de tempestades de poeira, que causaram um desastre ecológico sem precedentes. Agravaram os efeitos da Grande Depressão, deixaram cerca de 500 mil de americanos sem casa e provocaram o êxodo de muitos deles para o oeste, rumo à Califórnia, em busca de trabalho. Quando os Joad perderam a quinta, de que eram rendeiros no Oklahoma, juntam-se a milhares de outros ao longo das estradas, no sonho de conseguirem uma terra que possam considerar sua. E noite após noite, eles e os seus companheiros de desdita reinventam toda uma sociedade. Escolhem-se líderes, redefinem-se códigos implícitos de generosidade, irrompem excessos de violência, de desejo brutal, de raiva assassina. Este romance, que é universalmente considerado a obra-prima de John Steinbeck, publicado em 1939 e premiado com o Pulitzer em 1940, é o retrato épico do desapediado conflito entre os poderosos e aqueles que nada têm, do modo como o homem pode reagir à injustiça, e também da força tranquila e estoica de uma mulher. As Vinhas da Ira é um marco da literatura mundial. De facto, é uma referência da literatura mundial e é uma obra que penso que é obrigatória para todos lerem, jovens ou menos jovens. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente, com a Francisca Rodrigues. A Quercus saúda um relatório da ONU que aponta os pesticidas como sendo responsáveis por 200 mil mortes por ano e defendem que estes produtos fazem parte de um modelo de agricultura desatualizado que beneficia os multinacionais. Segundo o relatório anual, a maioria da população mundial está exposta aos pesticidas, quer através dos alimentos, da água ou do ar, quer do contacto direto com estes químicos e os seus resíduos. A exposição aos pesticidas tem consequências irreversíveis, como cancro, doenças de Alzheimer e Parkinson, transtornos hormonais, anomalias no crescimento ou esterilidade. A Quercus saúda a divulgação deste relatório numa altura em que tenta sensibilizar as empresas e entidades, sobretudo as autarquias, para a redução do uso dos pesticidas e para o abandono de herbicidas. A Associação Ambientalista vai realizar um encontro nacional sobre este tema e pretende apontar práticas alternativas ao uso de herbicidas químicos. Muito bem, este é um tema muito pertinente, como sabemos. Na agricultura usou-se durante o século XX e abusou-se dos pesticidas e dos herbicidas e isso, como sabemos, depois tem consequências gravosas na nossa saúde, como a Quercus aqui refere. E, portanto, é uma temática que deve estar em análise pelas autarquias, pelos governantes, porque está em causa a saúde pública. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Escola secundária substitui o som da campainha por playlist escolhido pelos alunos e a ideia parece agradar a todos. São 10h30 e a maioria dos 1.300 alunos que frequentam a escola secundária de Felgueiras estão compenetrados no interior das salas de aula. O silêncio impera em quase todo o edifício, mas eis que de repente um riff de guitarra elétrica brota nas colunas espalhadas pelos corredores, de forma quase automática e já embalados pela voz do novo prémio Nobel da Literatura, Bob Dylan, Centenas de adolescentes começam a sair das salas onde estavam a aprender português, matemática ou filosofia. É a forma escolhida pela direção da escola para substituir a campainha. E são os alunos que escolhem as músicas que vão tocar para os chamar para as aulas. Like a complete unknown, like a seguir ficamos com a política, desta vez a Bárbara Coquim, que está a estudar para o teste, para o próximo teste, deixou aqui a sua proposta política ao Micael, de que nos vai falar. E tem que ver, como vão reparar, com o assunto que nós ainda há pouco falámos, que é a plena igualdade entre homens e mulheres. Ora, reparem. É verdade, com a notícia de que o governo prepara a lei para acabar com a diferença salarial entre homens e mulheres. O Executivo prepara-se para apresentar uma proposta para acabar com a discriminação salarial entre homens e mulheres. A ideia é ir além das listas negras, divulgar as empresas que praticam essa discriminação. Para que essa responsabilidade não fique só do lado das empresas, também cabe ao Estado, diz ao Expresso Catarina Marcelino, secretária de Estado da Igualdade. Em Nova Iorque, para participar na 61ª sessão da Comissão sobre o Estatuto das Mulheres das Nações Unidas, Catarina Marcelino vai reunir-se paralelamente com representantes da Islândia e da Alemanha, países com as primeiras leis nesta área. A Islândia anunciou, recentemente, uma proposta de lei que obriga as empresas a pagar o mesmo a homens e mulheres. Já a Alemanha obriga as empresas a justificar os critérios sempre que essa diferenciação salarial exista. As propostas do governo português sobre a igualdade salarial e contra a desigualdade de género serão apresentadas até 1 de maio. Vamos discutir, em Nova Iorque, várias medidas de empoderamento que têm a ver com as questões do mercado de trabalho. Paralelamente, vamos reunir-nos com a Islândia e com a Alemanha, perceber como funciona a situação nestes países e isso se pode adaptar à realidade portuguesa, frisa Catarina Marcelino. O PSD, pela voz da ex-secretária de Estado da Igualdade, Teresa Moraes, propôs este mês a criação de listas negras de empresas que façam uma discriminação no ordenado com base no género dos funcionários. Estamos também a ver como é que esse mecanismo de cálculo da diferença salarial pode ser atualizado. Atualmente, a disparidade entre salários é 16,7%, a pender para o sexo masculino. Criar medidas que combatam esta diferença é um dos temas que o governo quer discutir na concertação social, à semelhança do que foi feito com a lei das cotas de género nas empresas públicas e cotadas em bolsa. Estão ainda a ser preparadas outras medidas no âmbito da agenda para a igualdade no mercado de trabalho, como a criação de listas de profissões maioritariamente exercidas por homens e profissões maioritariamente exercidas por mulheres, publicadas online no site da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Para que se torne clara a situação e para trabalhar as razões que levam à segregação profissional e estimular rapazes para profissões ditas femininas e vice-versa, defende a Secretária de Estado. A nível familiar, está também previsto o aumento da licença de paternidade em mais uma semana, passando assim para 3 semanas. São medidas importantes para conciliar a vida familiar com a profissional. É preciso promover condições para que as mulheres não sejam as únicas cuidadoras, reforça Catarina Marcelino. Tem-se percebido que esta paridade que nós ainda há pouco tempo falámos, que em Portugal praticamente já existe, ainda não acontece nem em termos salariais, o que para já é ilegal, porque vocês sabem que a mesma profissão exercida por homem ou mulher tem exatamente o mesmo salário, à luz da lei portuguesa, há muitas décadas. E na questão do seio familiar, a mulher, que hoje, como sabemos, a maior parte delas trabalha fora de casa, tem uma profissão tão ou mais exigente que o marido, a partilha das tarefas domésticas é 50-50, por exemplo, ir com as crianças ao médico, estar mais com os filhos, ter mais o encargo de estar com as crianças, de ir à escola, saber como é que está a correr, é de pais ou de mães. Pedro, parece que isto há completa paridade na nossa sociedade ou nem por isso? A nível de sociedade talvez não, mas por exemplo, no meu nível familiar, quando eu estava doente, normalmente eram sempre os dois que iam, eram sempre os mesmos preocupados, nível de reuniões de pais, se um não podia ir e ao outro, mas não era por ser a minha mãe ou o meu pai que ia. Não havia essa diferença entre os sexos, era qualquer um, aquele que podia ir, ia. Muito bem, bom exemplo. Outras opiniões, Micael? Comentando a notícia, primeiramente, acho muito bem que se combatam as desigualdades salariais entre homem e mulher, uma vez que a nossa eficácia no trabalho e o desempenho não deve ser visto com base no género, mas sim no que cada um faz, porque independente de ser homem ou mulher, é um ser humano. Quanto à licença de paternidade ser aumentada, considero muito bem, que acho que em Portugal é muito pouco, e considero que até a licença de maternidade, ou seja, das mães, também essa devia ser aumentada,

Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, com destaque para os intercâmbios com duas escolas estrangeiras, uma belga e outra holandesa. Entre os dias 11 e 18 de março, um grupo de 19 alunos do nosso agrupamento, maioritariamente constituído por discentes do 11º ano, deslocou-se a Mol, Bélgica, para dar cumprimento à segunda fase do já tradicional intercâmbio com a nossa escola. À chegada foram recebidos pelos seus pares e respectivas famílias. O dia seguinte, domingo, foi o dia das famílias. Multiplicaram-se as experiências e foi a altura para conhecer a cidade, cidades circundantes, e até houve aqueles que se deslocaram à Holanda para conhecer um parque temático. Segunda-feira foi dia de escola e de jogos de conhecimento, apresentações da cidade e do país, preparadas pelos alunos belgas, seguidas por um pad e paper na escola e cidade de Mol. Terça-feira marcou a visita à capital, Bruxelas. Amanhã foi passada a conhecer alguns dos seus monumentos, locais mais famosos, assim como as suas histórias e lendas. Já à tarde foi passada com a ajuda de uma app nos seus smartphones a procurar murais de banda desenhada, tema aglutinador da sua estada na Bélgica, e a recriar as suas cenas. Quarta e quinta-feira foram passadas na escola com o desenvolvimento de várias atividades e workshops de teatro, de tratamento de fotos que tiraram junto aos murais. Houve ainda tempo de trabalhar no blog iniciado em Portugal, espaço que se pretende de partilha de memórias, e de preparar a reunião com os pais, agendada para quinta-feira ao final da tarde. Sexta-feira foi dia de nova aventura e conhecimento. O comboio levou-os até Antuérpia, cidade multicultural repleta de história e de arte. Por fim, sábado foi dia de lágrimas, com a promessa de que não seria uma despedida, mas apenas um até breve. Voltaram os alunos mais ricos, ricos de novas amizades, de locais bonitos que visitaram, de atividades que os ajudaram a aprender e de vivências que lhes permitem crescer. Partilhar o espaço do outro é ver o mundo através de um novo olhar, é perceber que há outras tradições, hábitos e costumes. O intercâmbio ajuda os nossos alunos a aprender, a partilhar, a descentralizar o seu mundo, a integrar novas vivências como válidas. Certamente esta foi, e espera-se que muitas outras, uma experiência para a vida. As aprendizagens não são apenas aquelas que ocorrem no espaço formal da sala de aula, biblioteca ou local de estudo, são também aquelas que são vividas, sentidas na primeira pessoa. Decorreu também um intercâmbio com a escola holandesa, e a professora Cristina Borges escreveu-nos este sentido texto. Intercâmbio. Intercâmbio é sinónimo de crescer, de viver e de ser mais completo. É sinónimo de ser e sentir plural. Por isso tem este agrupamento um intercâmbio há 10 anos com a escola belga de Mol. Por isso começou este agrupamento um intercâmbio com a escola holandesa do escritor Gerrit Komrey. Ó oh, professora, não vou ficar com gente que não conheço em minha casa. Os meus pais não falam inglês, ninguém se vai entender. Eles só comem pão, não estou para isso. 6 dias depois, marcam-se visitas de verão à Holanda e a Portugal. Apesar da mãe e do pai não falarem inglês, apesar de não serem íntimos, apesar de os hábitos alimentares serem diferentes, no fim, a amizade e a camaradagem vencem todos os preconceitos e medos. Ó oh, professora, os meus pais até já dizem Brett. Porque vemos os alunos crescer e porque estamos certos da mais-valia de uma experiência destas, continuaremos a apostar na dinamização de intercâmbios. Há dificuldades. Diferenças culturais, climatéricas, alimentares, que temos de aceitar, ultrapassar e aproveitar. Este foi o primeiro intercâmbio com alunos de cursos profissionais. Foi o primeiro de muitos, foi uma aposta ganha. Além da riqueza cultural e linguística, toda a componente prática subjacente ao projeto foi de extrema importância para a formação dos nossos alunos. Foram confeccionadas e servidas refeições com base na gastronomia holandesa, o que implicou uma interação intensa na cozinha e no restaurante entre alunos de ambas as nacionalidades. Tivemos um jantar holandês, aberto à comunidade, que foi um sucesso a todos os níveis e transportou, mais uma vez, para fora da escola, o excelente trabalho desenvolvido pelos alunos e professores do curso profissional de restauração. Um enorme bem-aja a todos os envolvidos, alunos, famílias, professoras Sónia Rendeiro, Cristina Rodrigues e Cristina Borges. Um enorme bem-aja ao Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, que acredita em projetos diferentes. Terminamos assim a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.